Empina a rabeta, novinha. Eu vou zoar, me embriagar, vou tomar todas, hoje à noite eu vou causar. Novinha delicinha, bote a mão no paredão, empina a rabeta e vai descendo até o chão. Novinha delicinha, bote a mão no paredão, empina a rabeta e vai descendo até o chão. Até o chão vai, até o chão vai, até o chão empina esse rabetão. Dos manos, o hit do povão. Eu vou zoar, me embriagar, vou tomar todos, hoje à noite eu vou causar. Novinha delicinha, bote a mão no paredão, empina a rabeta e vai descendo até o chão. Novinha delicinha, bote a mão no paredão, empina a rabeta e vai descendo até o chão. Até o chão, mano. Até o chão vai. Até o chão empina esse...